Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar agora e hoje um Tema Livre especial. Nós vamos tratar de economia, vamos tratar de mudanças de parâmetros para a aferição da realidade econômica, da realidade socioeconômica brasileira. Novos padrões estão sendo incorporados e para conversar conosco sobre isso, esse assunto, nós estamos aqui no estúdio com a diretora de projetos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a economista Diana Grosner. A quem eu dou bom dia. Bom dia, Diana. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você mora em Brasília, né, Diana? Moro. Na Secretaria de Assuntos Estratégicos, a sede é lá, não é isso? E você está aqui por alguma razão especial, além de participar do nosso programa? Sim, hoje vou participar de um seminário no IBGE, onde nós vamos mostrar o que na SAI nós fazemos com as bases de dados desse instituto. Sei. Diana, essa pauta de hoje ela foi provocada por um anúncio, uma matéria de jornal que falava da mudança de critérios para a aferição do desenvolvimento socioeconômico da população, e não apenas no Brasil. Na verdade, nós temos índices que são utilizados, aliás, critérios que são utilizados pelo governo já há tempos, e estão incorporando alguns critérios usados pelo mercado de consumo, pelas agências de publicidade, para dar mais informações. Você tem conhecimento desse tipo de diferença que existe entre o mundo oficial e o mundo real? Nosso critério ele é totalmente baseado no mundo real. Ele utiliza as bases de dados, mesmas bases de dados que o mundo real utiliza. São as fontes de dados do IBGE. Agora, você pode usar um critério que é mais adequado para a construção de política pública, que é o que nós usamos. E, às vezes, o mercado usa um outro critério com uma outra finalidade que não é construção de política pública. Então, pode ser que um outro critério seja mais adequado para eles, mas ambos são aderentes à realidade. São científicos, na verdade. São... Né? Isso que você falou é interessante, porque o critério utilizado pelas agências de publicidade é o critério do consumo. É o mundo maravilhoso da publicidade. Então, eles calculam, por exemplo, quem é classe média. Eles já não consideram mais quem ganha 12 mil reais, por exemplo, como rico. Já está na faixa de classe média. Enquanto a gente vê que na Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, quem ganha pouco mais de mil reais já é considerado classe média. Inclusive, oficialmente, o Brasil festeja o ingresso de fatias cada vez maiores da população de classes mais baixas nessa classe média. Como é que a gente pode diferenciar isso em termos até de políticas públicas, né, de políticas de governo? Sim, eu vou contar um pouco da história de como a SAI ela construiu uma definição para utilizar no desenvolvimento das suas proposições de políticas públicas. Vou contar um pouco da história de como que se deu esse processo. O ministro, na época, o ministro Moreira Franco, ele percebeu que tinha esse movimento de engrossamento dessa massa do meio, né? Tinha muita gente subindo para o que se chamava classe C. A classe C está se expandindo. O que isso implica para o Estado? Quer dizer, o que isso implica que agora não tem mais tanta gente ali precisando de Bolsa Família, quer dizer, essas pessoas que já conseguem garantir sobrevivência de cada dia, que já podem olhar mais para o futuro, né? Trocam uma estratégia de sobrevivência por uma estratégia de vida. Que tipo de política pública essas pessoas precisam? Diante dessa pergunta, a SAI foi falar, bom, vamos olhar quem são essas pessoas, quanto que essas pessoas aumentaram nos últimos anos. E aí nós nos deparamos com uma série de definições alternativas possíveis. Então, montamos uma comissão para estudar as alternativas e elegemos a que nós achamos melhor. Então, nós queríamos uma definição que melhor captasse esse movimento de engrossamento dessa camada de renda do meio, dessas pessoas que agora estão engrossando o que está ali mais ou menos no meio, né? Se você pegar a população brasileira dividir em duas partes, esse pessoal que está no meio está aumentando a renda desse pessoal. A gente queria ver o que estava acontecendo. Então, para nós, chamamos classe média, é uma questão de renda, né? A gente não está olhando para a classe sociológica, queremos definir aqui um exercício de definição de classe sociológica, não. A gente quer olhar classe de renda para finalidade de política pública para atender essas pessoas que deixaram pobreza, que melhor políticas, que políticas que elas precisam. Então, para nós, classe média são essas pessoas, assim, essa massa que está no meio da distribuição de renda brasileira. Agora, essa turma que engrossa essa classe média, média, assim, por dizer, porque na verdade isso aí acaba sendo uma baixa classe média, em termos de consumo, eu digo, não em termos de políticas públicas. Você fala em termos de políticas públicas porque a tua área de atuação é a implementação e as diretrizes de novas políticas públicas e essa coisa. Então, você leva em conta a inserção dessas pessoas numa faixa de rendimento, mas sem levar em conta a questão do consumo. Por exemplo, a gente tem, você citou as pessoas que saem da área do Bolsa Família. Mas você tem uma faixa grande, crescente, de pessoas que são beneficiárias do Minha Casa Minha Vida, sim, que estão entrando. Exatamente. E que agora estão entrando no Minha Casa Melhor, que é uma faixa de consumo especificamente, né? Quer dizer, que visa uma outra, também é política pública na medida em que você vai, como é que eu vou dizer, você vai racionalizar a utilização da energia elétrica nos domicílios, porque os aparelhos modernos, eles já têm uma nova configuração e essa coisa toda. Agora, de qualquer maneira, você está falando de classe média, são dois conceitos distintos, um em termos de política pública, outro em termos de mercado de consumo, tanto que essas pessoas precisam do Minha Casa Melhor para poder botar coisa dentro de casa, né? Entrar no mercado de consumo. Como é que você vê isso? Bom, primeiro eu acho assim, que tem um certo mito de que essas pessoas consomem pouco. Tenho aqui essa classe média da SAI, por exemplo, ela é a classe baixa, é metade da classe média, mas só consome 20% do que a classe média consome. E já a classe alta, que é 20% da classe média, ela consome 50% a mais do que o que a classe média consome, né? Então, quer dizer, mas a classe média consome atualmente 975 bilhões. Ela gasta por ano 975 bilhões. A classe baixa, que é metade das pessoas, consome só 150 bilhões. Então, acho que em termos de consumo, mesmo, essas pessoas ainda não estão numa faixa de consumo considerada média, eu não sei exatamente o que seria essa faixa de consumo considerada média. Quer dizer, nós olhamos para a posição, a distribuição de renda no Brasil. Tem gente, como se fosse altura, assim. Você pega a altura das pessoas brasileiras. E para nós, classe média e altura média são as pessoas que estão ali perto do meio, assim. Acho estranho definir uma classe média como uma pessoa que ganha 12 mil reais, porque no Brasil uma pessoa sozinha que ganha 10 mil reais está entre os 0,2% mais ricos da população brasileira. Acho estranho pensar que a classe média brasileira engloba os 0,2% mais ricos. Na verdade, esse valor de 12 mil reais mensais, ele marca o fim da classe média, segundo essa divisão. Essa é outra crítica que tem com relação à classe alta, à classe A. Quer dizer, vai de 12 mil até 100 mil reais. Quem ganha 12 mil e quem ganha 100 mil reais por mês, ambos estão na classe alta, mas você evidentemente tem diferenças muito grandes aí, gritantes entre um e outro, né? Certamente, mas nós temos que entender que classe alta não significa rico, né? Classe alta é alta com relação a quem? Alta com relação, pelo menos no caso da SAI, classe alta tem 20% da população, são os 20% mais ricos. É a classe alta com relação aos 80% da população que vivem com uma renda inferior. E dentro desses tem os ricos. Por que a SAI não está tão preocupada em olhar para os ricos? Porque nós estamos fazendo isso para finalidade de políticas públicas. Então, os ricos não nos interessam para eles não precisam de política pública. E nós achamos, inclusive, que uma pessoa que tem uma renda de 12 mil reais também não precisa tanto. Tudo bem, ela não é igual ao Eike Batista, mas ela não precisa de uma atenção tão especial do Estado. Quer dizer, ela, claro, se ela quiser, ela recorre ao serviço de educação universal, ao sistema de saúde universal. Se ela quiser, ela consegue consumir no setor privado. É, essa questão, Diana, remete a uma realidade que é acadêmica, essa discussão, na verdade, que é o seguinte: você fala de políticas públicas e, do outro lado do balcão, a indústria fala de mercado de consumo. E isso cria uma dicotomia entre os dois conceitos. Eles são concorrentes entre si. Você não pode dizer que a classe média para a política pública é a classe média para o mercado consumidor, para o financiamento de automóvel, para compra de casa, de imóvel próprio, a não ser que seja pelo programa do governo, que é diferente, que é uma política pública. Quer dizer, essa situação é que faz com que você tenha um número crescente de brasileiros que entram nessa classe C e que, portanto, adquirem uma cidadania diferente, ou seja, eles passam a ter cartão de crédito, de débito, passam a ter conta em banco, essas coisas todas que são instrumentos, equipamentos da classe média, mas eles não têm, primeiro, a cultura do consumo e, segundo, eles não fazem parte realmente desse mercado consumidor. Eles estão entrando nesse mercado consumidor. Quando você fala de quem consome quanto, essas pessoas, elas estão entrando ainda. Então você tem adaptações e você tem... Na verdade, eu acho que é muito dinâmico para a gente falar em termos estanques de estatísticas. Você não acha, não? É, certamente. Tudo é dinâmico, né? Quer dizer, nós definimos essa classe média com base nos dados de 2009. Nós congelamos essa, né? Porque para nós, bom, que adianta você... Como que você vai ver a evolução desse grupo se toda hora, se a todo ano você recalculasse, redefinisse as faixas? Então, nós achamos assim, bom, vamos congelar essas faixas aqui durante alguns anos e vamos ver ao longo dos anos quantas pessoas vão ganhar o equivalente a essa faixa, né? Evidentemente que descontando a inflação, mas é uma coisa dinâmica. Quer dizer, se você fosse medir classe média no Brasil há 20 anos atrás, provavelmente apareceriam outras faixas, né? Porque, por exemplo, para ganhar, em 2002, para você ganhar o início da nossa classe média, né? O valor que a SAI usa, que é 291 per capita, né? Pegando a renda familiar total dividido pelo número de membros da família, daria R$ 291. Né? Para você ganhar isso no Brasil hoje, você tem que estar na posição 28 da população, né? Ou seja, tem 28% vivendo abaixo. Em 2002, para você ter essa renda, você precisaria estar na posição 48. Você precisaria ter 48% da população abaixo de você. Então, assim, é muito dinâmico. Mais quando cresceu muito a renda, ficou mais dinâmico. Aqui no Brasil, eu não sei, eu acho meio estranho dizer que essas pessoas não têm a cultura do consumo. Eu acho que elas têm, elas só não consumiam... elas consomem toda, elas sempre consumiram toda a renda delas, né? Acho até que elas talvez não tenham a cultura da poupança para guardar, mas com cultura do consumo, eu acho que sim. Tanto que elas se adaptam, esse mecanismo de compras parceladas, quer dizer, a inflação controlada permitiu um ganho de consumo maior dessas pessoas, né? Quer dizer, o aumento da renda, junto com uma inflação controlada, junto com uma facilitação do crédito, tudo isso leva à ampliação do mercado de consumo. Uma das críticas que o Brasil sofre é que ele não tem um mercado consumidor em relação aos países que estão no mesmo nível de desenvolvimento dele, não tem um mercado consumidor consolidado e forte como o mercado consumidor de países que estão, inclusive, abaixo economicamente, não são a sexta, não são a oitava economia mundial, mas estão numa situação em que já há um mercado consumidor consolidado. Isso se deve muito, Diana, segundo os economistas, a espiral inflacionária, aos anos de inflação, décadas de inflação que nós vivemos num passado relativamente recente. E essa de 20 anos para cá que a gente tem essa moeda e a estabilização da economia, isso é um aprendizado, na verdade. Hoje mesmo a gente está conversando aqui e as pessoas estão apavoradas com a inflação. Vai fugir do controle. Ah, meu Deus, o governo está dizendo que não, o Manteiga disse que não. Mas é um fantasma permanente ainda hoje, 20 anos depois. Isso impossibilitou a formação desse mercado de consumo forte, consolidado. Você acredita que nós tenhamos condições daqui para frente de criar rapidamente um mercado de consumo consolidado, que isso só viria através da distribuição de rendas, da inclusão econômica da população? Como é que você vê essa questão? Bom, minha opinião pessoal é que nós já temos esse mercado consumidor consolidado, né? Só a classe média, que todo mundo fala, pô, mas essa classe média aí, ela é muito baixa, né? Mas só a classe média brasileira, se ela fosse um país, só essas pessoas da classe média brasileira, ela estaria no G20 do consumo mundial. Ela seria o 18º país em termos de consumo. Então, isso com dados do Banco Mundial, né? Nós temos o quanto que cada país consome e nós temos o quanto que essa classe média brasileira consome. Então, acho meio estranho dizer que ela não chegou. Acho que as pessoas se adaptam rápido à cultura do consumo, quer dizer. Então, desde 94, que tem inflação controlada, desde toda essa facilidade de compras parceladas, as pessoas elas se adaptaram. Na verdade, o Brasil parece ter até desenvolvido essa cultura, né? Eu fui à Europa no ano passado e vi na França que tinha uma loja que dizia agora pode comprar em 3 vezes. Então, nossa, estamos vendendo agora compras parceladas. Pois é, enfim, lá no Brasil são 12 vezes, né? Quer dizer, as pessoas podem financiar qualquer item de consumo, né? Então, isso é outra questão também que leva a uma indagação aqui. Por exemplo, você já tem carro financiado em 72 Exatamente. Prestações. Quer dizer, na verdade, quando você chega à última prestação do bem, ele está tão desvalorizado que não sei se vale a pena você levar isso a esse nível, né, de facilitação. Você acha que vale? Eu acho que as pessoas elas têm que ser muito bem informadas do quanto custa, né? Quanto que elas estão pagando de juros. A educação financeira tem que ser ampla para elas poderem tomar essa decisão. Mas eu acredito que elas sabem que o carro vai chegar desvalorizado lá na frente, mas o carro para elas traz um ganho de bem-estar muito grande. Além de que, eu acho que para uma família pobre ou uma recém-entrada na classe média, nessa classe média que está mais perto da classe baixa, um carro é um bem de investimento, ele não é um bem de consumo. Mesmo que ele desvalorize ela, ele ainda é um patrimônio para aquela família. Né? Ele se paga ao longo do tempo, né? Também tem isso, né? As pessoas utilizando o carro, leva a criança na escola, vai para o trabalho, volta, essas coisas todas, ele tem uma utilidade, na verdade. Mas você tocou numa questão que eu não tinha falado, e foi bom você tocar por isso, que é o juro. Os juros brasileiros são os juros dos mais altos, é o mais alto do mundo. E isso é um freio a esse mercado de consumo consolidado, entendeu? Quando eu falo em mercado de consumo consolidado e você acha estranho, é por isso, entre outras razões, porque nós temos uma taxa de juros que é absurdamente alta. O preço do dinheiro aqui é muito alto e isso vem muito em função desse histórico também do mercado financeiro, da exploração, da espiral, em resumo, desse circo, né, financeiro que é atração de mercado, de atração de capitais lá fora para investimento na ciranda financeira, como se dizia. Isso, esses juros, como é que você vê essa história dos juros? Como é que você encaixa ele aí? Sem dúvida que os juros brasileiros são altos. Eu encaixo na sede de consumo das pessoas. Quer dizer, eu acho que as pessoas não têm problema de entrar na cultura do consumo, muito pelo contrário, elas estão pagando para entrar na cultura do consumo, né? Quando os juros, ele é o preço do dinheiro também, então as pessoas estão aceitando se financiar desse jeito. Acontece às vezes que elas olham só para a parcela. Ah, deixa eu ver aqui, eu não, nem sei os juros, deixa eu ver se essa parcela cabe no meu salário, cabe no meu orçamento familiar. Então, mas, bom, elas tomam essa decisão, quer dizer, de alguma forma, elas estão tomando uma decisão racional que aquela parcela, que ela vai pagar tantas parcelas, custa tanto, e ela vai pagar tantas, cabe no orçamento familiar delas e elas estão dispostas a pagar por isso. Agora, é óbvio que seria muito melhor se as pessoas fossem realmente instruídas. Eu acho que nem a classe alta tem noção de quantos juros paga, porque quando a gente olha para a pesquisa de orçamentos familiares que o IBGE faz, que é muito cuidadosa na medida de juros, em qualquer classe as pessoas acham que pagam muito menos juros do que o que você percebe quando você olha para os relatórios do Banco Central. Então, quando olha no relatório do Banco Central, o montante pago por ano de juros é muito alto das pessoas físicas, é muito alto. Se você olha nas pesquisas, é muito baixo, então, em qualquer classe. Então, é assim, é porque às vezes você compra lá o carro financiado, aí quando vai, pergunta para você quanto que você paga, você não sabe exato, já não lembra mais lá quanto que era de juro, quanto que... Na verdade, você vai naquela história, não, é 0,99% de juros, e você vai no que diz, isso também é outra questão. Essa questão dos juros, por exemplo, da inflação, da prestação baixa, isso se insere muito nas políticas sociais. Quando você vê, por exemplo, nas políticas públicas, você vê o Minha Casa Melhor, a televisão, anúncio na televisão, dizendo, você compra isso aqui por uma prestação de R$20. Isso também está embutido os juros nisso. Certamente, aí, né? Quer dizer, pois ninguém está dando de graça, né? Não existe almoço grátis. Eu acho que tem, vou dar a minha opinião pessoal aqui, quer dizer, eu acho que tem um incentivo para que as pessoas comprem financiado, né? Você chega na loja e fala, não, mas eu quero pagar à vista. Não, à vista não tem, é sem juros. E é claro que nenhum capitalista é bonzinho e está te dando um rendimento do capital dele. Quer dizer, porque se ele pegasse aquele teu dinheiro à vista, ele poderia aplicar e ter um rendimento do dinheiro que você deu. Ele está aceitando receber depois por um produto que ele já te deu. Ele não está fazendo, certamente que não está fazendo isso de graça. Então, eu acho que sim, que deveria ter mais... Que a regulamentação deveria esclarecer mais e forçar mais que as lojas revelem o quanto que elas estão cobrando de juros para o cidadão poder tomar a decisão com mais informação possível. Mas isso não é obrigatório por lei a informação desse... Assim como, por exemplo, pendurar o preço junto da mercadoria na vitrine. Uhum. Isso também é uma lei, mas você não vê isso em toda parte. Como é que é essa história? Você não acha que deveria ser assim? Eu acho que deveria ser assim, sim. Mas também, às vezes, tem... Eu não sei exatamente como é que é a lei, né? E se tem alguma brecha que permite que ele diga que aquilo ali é sem juros. Mas eu também já ouvi dizer de decisões, de orientações do Ministério Público, não pode discriminar. Então, o cara que quer pagar à vista, ele não pode ter um preço mais baixo, porque não pode discriminar os consumidores, enfim. Vira discriminação, mas, né? Vira discriminação. Mas eu sei que o Banco Central está muito preocupado com isso, eles têm todo um departamento lá de inclusão financeira, e eles estão olhando, assim, eu tenho notícias, nós até interagimos com ele, que eles estão olhando cuidadosamente para como revelar esses juros, como fazer o cidadão entender que não tem nada de grave. A economista Diana Grosner, diretora de projetos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que está aqui conosco, daqui a pouco ela está indo para o IBGE, não é isso? Vai fazer uma reunião lá, né, de trabalho. E nós estávamos falando, desde o começo do programa, sobre esses parâmetros que formam não só as pesquisas, mas também o ranking das empresas de publicidade sobre o consumo, o mercado de consumo. Quem é que ganha o suficiente para comprar isso ou aquilo? E já estávamos até nos juros, já falando até da interação entre a Secretaria de Assuntos Estratégicos e o Banco Central para exatamente monitorar isso aí. E nós falando dos juros embutidos que o consumidor não sabe quantos são, e você disse, Diana, que isso afeta desde, alcança desde o mais alto, né, a classe mais alta, até o mais baixo de consumo, até quem consome energia elétrica, água, não é, gás, que tem que pagar os impostos ali, e pagando, está tudo embutido aí, né? Exatamente. Quer dizer, os juros estão espalhados e nós não sabemos, acho que as pessoas individualmente não sabem exatamente quanto que elas pagam de juros efetivamente. Voltando um pouco à fita aqui, essa discussão da classe média é muito recorrente, porque você tem uma classe média flutuante que uma hora está numa situação boa, da hora sazonal, digamos assim, né? Quer dizer, na cheia e na baixa, na cheia e na baixa. Gente que tem uma variação de renda familiar muito, muito grande. Isso preocupa em alguma medida? Certamente, né? A volatilidade da renda acho que não é bom para ninguém, a menos que essa volatilidade esteja associada a uma... Às vezes também, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, quer dizer, quem também é muito rico, entre os muito ricos, a renda também oscila muito, né? Olha o caso do Eike Batista, né? Mas acho que, assim, de uma forma geral, as pessoas são avessas ao risco e elas prefeririam uma certa estabilidade. Então, não é à toa, eu acho que com esse crescimento dos últimos anos, cresceu tanto o número de empregos formais. E as pessoas parecem estar muito satisfeitas com a possibilidade de ter um emprego formal. Na verdade, a gente vê nas pesquisas de opinião do âmbito político, do cenário político, que as pessoas elas confiam bastante nas diretrizes do governo, não só nas políticas públicas, mas também na macroeconomia, nas diretrizes de maneira geral. Agora, isso, apesar de nós termos uma carga tributária também que é cruel, que chega a 40%, mais de 40% do PIB. Aí varia um pouco essa porcentagem, porque depende de como é que você calcula isso, inclui ou não inclui. Mas, de qualquer maneira, uma das coisas que são repetidas sempre é que você pode reduzir essa carga tributária, você pode fazer reforma tributária, você pode fazer umas reformas fiscais no Brasil que podem inserir mais gente mais rapidamente, criar condições de um desenvolvimento efetivo, de um desenvolvimento mais palpável e mais concreto, que a gente veja realmente. Você concorda com isso? Bom, eu acho que tem duas pressões, né? Uma que é para baixar a carga tributária e a outra para aumentar os direitos, os serviços públicos, e que são coisas que são um pouco antagônicas, né? Porque o Brasil, a Constituição brasileira, ela é uma Constituição que garante direitos de uma forma bem ampla, né? Então, o Brasil visa a universalização, prestação de muitos serviços de forma universal. Tem muitos programas de assistência social, muitos programas de desenvolvimento, de inclusão produtiva, de desenvolvimento. Quer dizer, todos esses programas, eles custam dinheiro, né? E, então, quer dizer, as pessoas... Eu acho que você tem que pensar, esses impostos que as pessoas estão pagando, né, tem uma parte dos impostos que é para ter um serviço. Você paga para você ter a rua, porque você quer ter uma rua asfaltada, porque você quer ter um saneamento, você quer ter coleta de lixo, tem que ver se o imposto está condizente com o serviço que você está recebendo. Acho que talvez ultimamente as pessoas tenham falado, poxa, não estou satisfeito, né? Então essas manifestações são das pessoas dizendo, não estou gostando disso que estão me dando, não. Mas é meio estranho, às vezes, as pessoas serem tão favoráveis à ampliação dos direitos, ampliação dos programas e estarem pedindo para pagar menos impostos. Então, quer dizer, o Brasil, acho que não é tanto... acho que nos Estados Unidos tem mais claramente as pessoas, não, eu não quero pagar imposto, mas eu quero minha saúde privada, eu quero minha educação privada, e não venha querer me dar do Estado e querer me cobrar por isso, não. Eu quero decidir o que fazer com o meu dinheiro. A Europa já parece ser o contrário. Não, nós queremos serviços, visamos a prestação do serviço pelo poder público, pelo Estado, e queremos e pagamos por isso. Eles pagam impostos mais altos que no Brasil, né? A carga tributária na Europa é mais alta que a carga tributária no Brasil, e eles acham que é isso, que eles querem uma proteção em caso de desemprego, um Estado, né, o chamado welfare state, né, o Estado que garante assim, o bem-estar dos cidadãos. E no Brasil, às vezes, minha impressão, mas aqui é uma impressão bem pessoal, né, não é uma impressão da Secretaria de Assuntos Estratégicos, é que tem um pouco assim, um conflito de visões. Ao mesmo tempo que as pessoas querem um Estado europeu, serviços europeus, elas querem reduzir a carga tributária, pagar menos imposto. Agora, você está falando de dois modelos, que são modelos tão distintos, né? O modelo americano, que é o principal modelo do mundo capitalista, e o modelo europeu, que é um modelo que foi principalmente consolidado a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os países da Europa foram muito atingidos. Esses dois modelos estão em crise no mundo de hoje. Nós vemos nos Estados Unidos o presidente Barack Obama tentando implantar um sistema de saúde que não é um sistema de saúde universal e não é um sistema de saúde público, é o direito do americano ter o seu plano de saúde, que ele defende. E a gente está vendo aqui no Brasil, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar agora proibindo 212 planos de saúde, porque não estão atendendo as pessoas, os associados, como deveriam atender. E também nesse mesmo cenário nós temos a Europa, os países europeus revendo as aposentadorias, fazendo suas reformas previdenciárias, porque a fonte secou. E como dizia a primeira-ministra Margaret Thatcher, né, ela dizia assim, é bom ser socialista até acabar o dinheiro do capitalista, né? Ela dizia isso aí, até eles pararem de financiar, você pode ser socialista, depois você vai ter que cair na real. Como é que é essa situação para você, esse cenário? Bom, os americanos, acho que tá bem claro, né, que a preferência deles é por eles escolherem, eles valorizam muito a escolha, né? Então, para lá é o direito de ter um plano. Não é bom para o Estado ninguém ficar sem saúde, né? Daí o Estado fala, não, eu não vou deixar na tua mão a escolha de não ter plano de saúde, porque depois isso pode ter impacto para a sociedade e não só para você, quer dizer. Então, eu vou tirar de você essa decisão. Acho que aqui, no caso brasileiro, acontece muito, acho que é aquela história dos juros, assim, as pessoas vão, às vezes, contratar um plano achando que o plano é muito extensivo, imaginando um certo padrão daquele plano, e quando elas vão usar, elas não ficam satisfeitas e reclamam, e aí a ANS fala, bom, as pessoas não estão satisfeitas com isso, nós achamos que o padrão mínimo tem que ser esse daqui. E aí isso faz um monte de operadora talvez não conseguir oferecer aqueles planos por aquele preço e saírem do mercado. Eu acho assim, que se fosse uma decisão das pessoas, não, eu estou pagando tanto para ter, né? Eu não sei porquê. A ANS poderia, não, eu não vou estabelecer esses padrões mínimos, não. Eu vou deixar que as pessoas escolham, porque você pode ter um plano assim muito baratinho que não resolve é tão bom, problema. Resolve seu problema. O negócio, eu acho que é a informação, é a pessoa saber, eu estou comprando isso. E não ela está comprando uma coisa achando que está comprando outra. Você sabe que a Lígia Bahia, que é da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e é uma estudiosa dessa questão dos planos de saúde, ela defende uma posição, até em artigos publicados na imprensa, muito interessante, que não existe plano de saúde que garanta a sua saúde por R$500 por mês. Entendeu? Você, pagando R$500 por mês, se você precisar do plano de saúde, você não consegue cobrir as suas despesas, clínicas, hospitalares, ou o que seja, com essa quantia. Porque é caro, a saúde é cara também, tanto quanto o dinheiro. Mas como você tem um universo muito grande de pessoas pagando R$500 por mês, o que acontece? As empresas de plano de saúde, elas têm seus aviões próprios, seus hospitais próprios, estão cada dia mais robustas. E você tem um serviço público de saúde que padece da carência de recursos para se manter. Nós estamos vendo o programa Mais Médicos, nós estamos vendo programas que são políticas de governo para ver se consegue melhorar esse quadro. Isso também não é conflitante demais? Não, você não está tendo dois modelos convivendo ao mesmo tempo? Como é que é essa história? Eu acho que assim, tem um modelo que a Constituição garante, né? Todo brasileiro tem direito à saúde, tem direito à educação. E aí tem um outro, bom, mas para quem não quer esse daqui, para quem quer não, mas eu quero uma coisa VIP, né? Aquela coisa que você estava falando, os institutos de pesquisa que querem medir o rico, o muito rico, o muito, muito, muito rico, porque aí eles vão direcionar o mercado para cada pessoa. É segmentado, cada, né? Segmentar o mercado, exatamente, vai segmentar direitinho. Então, pode ser então, que tenham essas pessoas, não, mas eu quero hotelaria, né? Eu quero para um hospital que é um luxo, eu quero ficar num quarto bonito. Então, eu não vejo assim, conflito. O que eu vejo é que agora muita gente que usava o serviço público pode usar o serviço privado. E aí isso começar a ter uma mais comparação entre uma coisa e outra, e aí o setor público vai ter que correr atrás, digamos assim, né? Agora, você sabe que essa questão é interessante porque os planos de saúde, que antes eram o paraíso, você marcava a consulta, ia lá, o médico te recebia, fazia anamnese, exame detido e tal. Hoje em dia, você telefona para um médico do plano de saúde e a atendente lá já marca, você quer para que horas? 4h15, 4h30, 15 para as 5, 5, 5 e 15, de 15 em 15 minutos, mal dá tempo para você ver. E você chega lá e espera também uma eternidade na sala de espera. Em resumo, você, ao invés de melhorar o sistema público, você nivelou para baixo, por baixo, o sistema privado de saúde, sem diminuir o enriquecimento das empresas, a robustez das empresas de plano de saúde, e sem você fortalecer o sistema público de saúde. Isso aí é que eu acho que é o problema, entendeu? É o X da questão. Como é que você... Você tem uma solução para isso aí? Estratégica? Não sei. Eu não conheço também tanto a realidade das empresas de plano de saúde. Eu não sei. Eu acho que tem concorrência entre elas. Então, eu não consigo imaginar assim, nós estamos aqui enriquecendo muito, mantendo nosso padrão, estamos pressionando os médicos para receberem pouco, estamos pressionando as pessoas para pagarem mais, para manter o nosso padrão, se tem concorrência, né? E os médicos também, eles já começam a, não atendo, né? Tem médico que não atende plano de saúde, então, quer dizer, a seguradora também, se ela avacalhar muito, as pessoas também vão sair, isso aqui não tá sendo vantajoso para mim, eu vou voltar para o SUS... O problema é o SUS. O problema é que as pessoas não saem, não é porque seja desvantajoso, elas não saem porque o SUS é pior do que aquele sistema privado, por mais que custe e por mais que seja decepcionante no caso dos médicos. Porque o médico ganha mal no SUS e ganha mal também no plano de saúde particular. Entendeu? Então, essa que é a questão. Os médicos, uma das reivindicações deles é essa, é melhorar o rendimento, o salário deles, né, no Estado, para poder voltar. Agora, também isso aí, eu vou aproveitar que você é economista e vou viajar nessa conversa aqui, porque isso aí também tem a ver com o tempo em que a medicina era uma profissão liberal, a advocacia era uma profissão liberal. Hoje em dia, todo mundo é empregado, todo mundo tem carteira, todo mundo faz concurso público, né? Ou está pendurado em emprego aqui e ali. Como é que funciona esse negócio? É um novo país, é uma nova realidade que a gente... Como é que você vê isso em termos de... Aí, em termos, sim, da Secretaria de Assuntos Estratégicos? Bom, eu não tenho informação de que o serviço público era menor antes e é maior agora. Eu não sei se isso... Menor como? Se antes tinha menos gente, né? Como proporção, você está falando assim, antes era todo mundo profissional liberal, agora está todo mundo ignorado. Isso aí implicaria que o setor público tomasse uma maior proporção da população. né? Tem que ter mais gente da população sendo servidor público. Eu não, não conheço... Não, o profissional liberal é o médico que tem o consultório dele e que é... Pois é. Então, hoje em dia, os médicos, eles trabalham para plano de saúde, eles são remunerados pelo plano de saúde, eles podem não ter carteira assinada, mas eles são credenciados daquele plano e eles recebem dinheiro. Então, eles não são mais aqueles médicos que viviam da sua... do seu caderno, entendeu? De clientes, de pacientes. Ah, não, é meu paciente há 20 anos, é meu paciente há 30 anos. Hoje, os médicos que têm isso aí são os médicos do plano de saúde. Entendeu? Quer dizer, essa que é essa é a nova equação. Quer dizer, você não paga mais o médico, você paga o plano. Então, o médico não recebe de você, ele recebe o que o plano paga a ele. E o plano paga a ele menos do que você paga o plano. Essa que é, a equação é essa. É, sim, né? Mas assim, acho que para os consumidores, acho que isso acaba sendo vantajoso, né? Porque aquilo que você falou, o plano, como ele tem muita gente, é como se fosse um seguro, né? Então, você que acionou o plano, você vai ter uma despesa provavelmente muitas vezes maior do que aquilo que você paga de mensalidade. Então, para quem precisou de usar o plano, quem precisou recorrer, foi muito vantajoso. Pô, eu paguei só isso. Eu pelo menos pego meu extrato lá do meu plano de saúde e vejo, nossa, eu estou dando prejuízo para o meu plano de saúde. Eu gasto mais do que eu pago por mês. Então, eu sei que tem outras pessoas que pagam o plano de saúde que não estão usando e que estão, de uma certa forma, me pagando financiando. Exatamente. Então, eu sei que se eu fosse pagar aquilo tudo, eu vou pagar diretamente para o médico ia ficar bem, eu ia ficar pior. É, então, eu não sei, assim, nessa briga, eu acho muito difícil dizer o que é certo, o que é justo. Não, o médico tem que cobrar muito, tem que cobrar o que ele acha, né? O médico tem que ter um padrão de vida alto, então as pessoas têm que vir aqui, têm que pagar pela minha consulta. Quer dizer, tem muito médico que também se recusa a atender. Tem médico que não atende plano, tem médico que é caríssimo e que as pessoas pagam pelo serviço dele. Pois é. Então, também faz os ricos... Os ricos, né? Aí tem, às vezes, tem algum médico que fala, não, mas eu abro aqui um horário para atender pessoas, né? Os médicos faz quase como uma caridade. Faz quase como que uma caridade, mas mesmo os médicos do plano de saúde, eles... também essa coisa, os ricos, mas o médico do plano de saúde também atende quem é plano de saúde. Ele não atende, ele não atende qualquer um. Então, para uma pessoa que não tem plano de saúde, pode falar, o médico só atende quem tem plano de saúde. Essa pessoa é muito mais rica que eu, quer dizer, eu não sei, assim, esse senso de é justo... Quando que é justo, quer dizer, tem muito, assim, acho que às vezes um preconceito com outros ricos, mas na verdade, mesmo quando você está atendendo só quem tem plano, você está excluindo uma grande parte da população que não vai ter acesso àquele médico. Não tem acesso ao plano de saúde, na verdade. Não tem acesso ao plano de saúde. E aí a gente volta para a vala comum do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é esse problema que é crônico, né? Não se resolve. Assim, mas eu acho que assim, o Brasil tem que... O Brasil está melhorando muito, né? A renda das pessoas aumentou muito nos últimos anos, assim, de forma incrível, principalmente das mais pobres até as mais ricas. Quanto mais pobre se era no Brasil, mais a renda aumentou. Então, a distribuição de renda está melhorando. A renda do Brasil como um todo está melhorando. Quer dizer, o Brasil está perseguindo, acho que, sempre melhorar. É um sistema, falam, o serviço é ruim, mas muito do tratamento, dos tratamentos de doenças que são caras, né, tipo câncer, são atendidas no SUS. Então, tem muita gente que tem plano de saúde, mas na hora que tem uma doença que é muito cara, vai ser atendida no SUS. Sem falar das emergências, né, dos acidentes, exatamente, as coisas que todo mundo vai para o hospital público, todo mundo vai. Aí depois é que vai saindo para... Exatamente. Então, que são caras... Tem esses programas de distribuição de medicamentos, quer dizer, o Brasil é um exemplo de distribuição de medicamentos para AIDS, são caros, então é um sistema, assim, na verdade ele atende muito, precisa melhorar, sim, mas eu acho que às vezes as pessoas não valorizam o quanto que deveriam valorizar ter esse acesso, mesmo que às vezes ela tem que ficar esperando na fila, e tem casos absurdos, né? A pessoa morreu aqui na fila, mas isso Às vezes acontece até no setor privado, né? Vira e mexe também. Ultimamente se ouve um pouco, o cara foi lá e aí não tinha o cheque calção, e aí ficou aquela briga e o sujeito morreu na porta. É, quando não injetam parafina na veia, pois, né? É. Na clínica particular também acontece isso. Quando não é vítima também de lipoaspiração, que é clínica particular também. Bom, para nós encerrarmos a conversa aqui, eu queria que você falasse um pouco dos projetos na área da SAI. Quer dizer, nós ficamos muito centrados aqui, nós começamos falando de classe média, caímos na saúde, que é problema de classe média, e daqui a pouco a gente vai começar a falar de empregado e de criança aqui. Ficamos uma conversa dentro de casa, mas eu queria que você falasse um pouco dessa Secretaria de Assuntos Estratégicos, como é que ela desenvolve projetos. É, bom, a SAI, ela desenvolve projetos, alguns que ela percebe como temas muito estratégicos. Esse, por exemplo, dessa classe média foi um projeto que acho que ninguém no governo olhava para a classe média, né? O governo, desde o governo Lula, tem uma tradição muito forte em atender aos pobres, né? Bolsa Família, e depois, não, aqueles muito, muito pobres, o Brasil sem miséria. Então, nós estávamos muito bem cobertos de programas de assistência social, de inclusão produtiva dessas pessoas, não só de assistência, né? Mas outros programas de apoio à agricultura familiar e tal, que foram muito importantes para o desenvolvimento produtivo. Então, tinha essa ausência, assim, um pouco desse vácuo. O ministro Moreira percebeu, tem esse grosso que está, esse pessoal aí do meio que está aumentando, o que eles precisam? Então, às vezes, a SAI, ela olha, tem uma sacação, tem uma ideia de que um tema é estratégico. Às vezes, ela trabalha por demanda de outras pastas, falam, olha, queria uma ajuda, né? Nós temos uma capacidade de desenvolvimento de ideias conceituais e com um embasamento de empírico, um embasamento de fatos muito sólido. Então, muitas instituições nos procuram. E às vezes, também... Em geral, na área do governo, mas nós temos muitas cooperações também com instituições do setor privado. Sim. Que fazem, digamos, políticas públicas, né? Porque o Brasil teve essa coisa de terceiro setor e ONGs, que é uma organizações não governamentais, que é uma forma do setor privado prover serviços públicos, né? Serviços tipicamente públicos prestados pelo setor privado, porque às vezes eles têm uma capilaridade maior. Então, às vezes, eles vão conseguir prestar um serviço mais adequado para uma dada população, porque ele está ali. E, às vezes, se você estiver num governo central, num país grande como o Brasil, você não consegue diferenciar tantos programas de forma que eles fiquem muito adequados a uma população específica, porque você precisa de mais escala. Então, o Brasil tem esse modelo que permite prestar, que apoia a prestação de serviços públicos pela sociedade privada, né, sociedade. Então, nós também temos parcerias com esse setor. Não temos nenhuma que envolve transferência de recursos, né? É parceria técnica mesmo. Nós atuamos nessas frentes. Legal. Né? E dos nossos temas, que nós temos duas secretarias, subsecretarias na Secretaria de Assuntos Estratégicos, a nossa é de Ações Sociais, nós temos o tema da classe média, nós olhamos para o tema da juventude, que é a maior juventude que nós temos e que jamais vamos ter no Brasil, em número absoluto de pessoas, né? Mais de 50 milhões de jovens. Temos outros temas, imigração. Aí eu quero deixar um convite para você voltar aqui ao programa. Muito interessante essa conversa da gente aqui. Tá ótimo, será um prazer. Chegar mais para cá, né? Tá ótimo, é um prazer sempre falar. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito aqui a participação da Diana Grossner, que é economista, diretora de projetos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, lá em Brasília. Está aqui no Rio e veio aqui ao Tema Livre para tratar com a gente dessa questão da nova classe média. O Tema Livre fica por aqui e amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.